DJ Zé Luís apresenta Live Set. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá então, muito boa noite, bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. A partir de agora e nas próximas 2 horas vamos chegar com o essencial da música eletrónica. Live Set. Nesta primeira hora, a contagem dos 10 temas de dança mais procurados neste momento em todo o mundo. Live Set. Live Set. You listen, you groove. Power Play. 10. E começamos já pelo número 10, onde está Neri e Milani, com a participação de Christian Marchi, featuring Luciana, I Got My Eyes On You. Come on, y'all, get your hands up, everybody, get your hands up. Come on, get your hands up, Christian Marchi, get your hands up. Come on, y'all, get your hands up, everybody. Live Set. Live Set. Número 9 para Axwell, Nothing But Love. 9. Nine. Esta semana a pertencer a Esme Dancers featuring Justin Timberlake e o tema Love Dealer. Hey. Love, love, dealer. break it down. Baby, I gotta have some more. Eyes will break and you feel dizzy. What's it gonna take to get a score? But now you got me in your system. Nothing like a pain banging on your door. So now you know what you've been missing. Why don't you leave me on the floor? And then break. Informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/livesets. Continuamos com a contagem esta semana. Alexander Stan, Mr. Saxo Beat, está no número 7. Beat. vamos subindo na contagem e também nos sucessos. Número 6 esta semana para Sasha Lopez, All My People. 6. Sasha LaFest. party doesn't stop until. This is the sound of the new wave. Live set. DJ Radio. DJ Radio. Messages on. Music on. Maximum power. Ladies and gentlemen. Maximum power. We're gonna have a good time. We're gonna have a party. Live set. You listen. You groove. Groove. Estamos de volta para a segunda parte da contagem dos 10 temas de dança mais vendidos esta semana em todo o mundo. E temos então no número 5, A-Love, featuring Tamara, Show You Alive, a remix para Lisa e Voltex. 5. 4, esta semana temos tema novo para Roger Sanchez, featuring Far East Movement. O single chama-se Together e é já um sucesso nas pistas de dança. 4. dias esta semana para AK Soul featuring Jocelyn Brown, Free, a versão dos Get Far. É um grande tema para as pistas da Powerplay. Você está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93 119 5842 ou em publipt.info/liveset. Live Set. The Sound of Music. Live Set. Power Play. Estamos já na contagem das duas primeiras. Número 2 esta semana para Nadia Ali com Love Story, a remix para os Star Killers. Yeah. Finalmente chegamos ao número 1 da contagem dos 10 temas de dança mais vendidos esta semana em todo o mundo. Para os mais atentos, com certeza já repararam que temos um novo primeiro lugar e pertence a Bob Sinclair. O single chama-se Give Me Some More, que conta ainda com a participação de Roland Clark. Vamos ouvir, é o número 1, é o tema de dança mais vendido esta semana em todo o planeta Terra. Power Play. One. Give me some more, some more, some more. Hold your drink up, yeah, let's get wild. We came to party, Miami style. Be happy, go, go all the way. Get on the floor, it's time to play. Always a good time to celebrate. So grab somebody and dance the night away. Horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live set. Essencial. Live set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Aos domingos, pelas 18 horas, Marta Jales, Débora Campé e Diana Guerra levam até si o melhor da sétima arte. Sétimo Som, um programa dedicado às bandas sonoras dos grandes filmes. Sétimo Som, de 15 em 15 dias, aos domingos entre as 18 e as 19 horas, com Marta Jales, Débora Campé e Diana Guerra, no canal 2 da Rádio Antena Web. Ao sábado à tarde no Canal 2, é tempo de trazer ao presente bonitas emoções do passado. K790, um programa em homenagem a este suporte de gravação que teve o seu apogeu nos anos 90. recorde músicas e acontecimentos. Aqueles bonitos momentos da adolescência de muitos de nós. K790. Aos sábados, entre as 16h30 e as 17h, com Nuno Miguel, no Canal 2, na Antena Web. Vinil 80. Do mesmo autor de K790, Nuno Miguel leva até si, todos os sábados, no Canal 2, Vinil 80. O espaço radiofónico destinado a recordar os grandes sucessos daquela década, retirados diretamente do vinil. Vinil 80, aos sábados, às 19h30, com o Nuno Miguel, no Canal 2, da Antena Web. De segunda à sexta-feira, o Canal 2 traz para si os maiores sucessos de todos os tempos. Os sucessos de ouro e platina. Eis o espaço ideal para recordar os grandes sucessos, sobretudo das décadas de 60, 70 e 80. Ouro e Platina, de segunda a sexta-feira, às 13 e às 21h, no Canal 2 da Antena Web. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Sets. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. In the mix, DJ Zé Luiz. Exclusive mix. DJZeluiz.com. Everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Thank you. doors, spark this fire even more. Don't tell it where we will be next. Surrender to your rapture arrest. Lay your hair, let the slumber flow. Can't resist, that's why we DJZLuiz.com. dance with me, move your body, your life is big. In the mix, DJ Zé Luiz. Exclusive mix. DJZéLuiz.com. Cause you're my lover and my friend. It's all- Barbra Streisand. Barbra Streisand. DJZLuis.com. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. DJZLuis.com. Hey! DJZLuis.com. We'll be right back. DJZLuis.com. DJZLuis.com.